Foi ali que Jesus venceu Satanás, o pecado e a dor. Foi ali que Jesus venceu todos os vícios do pecador. Foi ali que Jesus mostrou uma esperança que nos conduz. Foi ali que Jesus mostrou que Ele é a vida, o caminho e a luz. Foi ali que Jesus venceu Satanás, o pecado e a dor. Foi ali que Jesus venceu todos os vícios do pecador. Foi ali que Jesus mostrou uma esperança que nos conduz. Foi ali que Jesus mostrou que Ele é a vida, o caminho e a luz.